Rose Valença, a diva do reggae pop do Maia. Rose Valença, a diva do reggae. Palavras pop não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. O perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer. E te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Que já não eram só meus, rimas de um velho diário. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo lá. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae. Rose Valença, a diva do reggae pop.